partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Alô, a boa notícia é que hoje o programa não é do Maurício Valadares. A má notícia é que é de um apresentador fantasma. E para apresentar esse programa, vamos numa música para colocar a ternura africana de jeito. Se trata da música Lamuka, de três africanos maravilhosos. O Totó, o Bona e o Kanza. Pango la mukana pongie tamangoyo aye ah. Mola misonayo la mukilie tenge kokende ano atine bano mango aninga basala atonga mboka na pango na yose koiba mukana yo moko atandele o kolo akutuna yo aye jene nyasufu jene na Batukunde na banana ngo tangwango yo ah amukana pungyo tangwango yo oh tangwango yo yango yo Mola mi sunayo Yende kuno maluku o malike ni eba ni menguna Sema nana maka Oko ni eba na maka kuna Minu mola na pana Kino mola pine maka kuna Minu gori ini omana ta Pino ma kuma Pine mana mana kuko Oi FM. Aí rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. With love where there's love, I'm a long, long, long way. Some song a love. You a lover and a flower. Girl, be you might have loved me. You won't allow the flyer. So, oh, a liar. So, my world love. Oi FM. Thank you. It's your o lado B do disco. Não, acho que é o lado A. Sei lá. O que interessa é que os dois lados têm muito som, muito ouriço, muito rock nas cucas enluaradas de todos vocês. Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos, gestantes, andrógenos, sem opressão do Barabás. Hoje é tudo lado A. Estamos saindo da África para chegar para Chicago e Nova York. Count Basie, o grande, a grande orquestra e o grande gênio da orquestra com a música You Got to Try Harder. Thank you. bem também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem, você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Ronca, ronca. Seu apresentador anônimo se precipitou muito. Já fui lá para Chicago e já fui lá para Nova York. Vamos voltar um pouquinho no tempo. New Orleans. Eu queria apresentar a vocês duas faixas. Uma relacionada com a outra. Sidney Bechet, o pai do Charlie Parker. Sidney Bechet, 1940, a música Avalon. Thank you. FM. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Bom, vamos agora no filho do Sidney Bechet, Charlie Parker the Bird. Vocês vão ouvir uma raridade. Havia um italiano louco, milionário, que se chamava Dino Benedetti. E o cara era tão alucinado pelo Charlie Parker, que seguia ele em todas as boates e todas as performances, gravando somente o solo do Charlie Parker. Não tem nada antes e não tem nada depois. Entra um solo do Charlie Parker. Meu bem, ô viola. Sou empregado da Leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem. Ô viola, meu bem, viola. Hold your breath through daybreak and disaster. Makes a loser of the trend. Codes, feelings meant global. Like coke in the nose of the noble. Keeps it alive. Riots and the race is on fire. In the music tanks with no red lights in sight. Got you bola do pau comer, do pau comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes. Esse Marcelo citado aí embaixo por John Peel apareceu essa semana, Nandão. Maravilha. Exatamente. Milagre. E tá chegando ao Rio de Janeiro. Aí o fundo espetacular, disco do TV on the Radio. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 25 de novembro de 2008. Na realidade, o programa começou exatamente às 10 horas, como sempre. E como sempre, vamos dizer que estamos ao vivo, em frequência modulada, pela Oi FM Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1. Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, Vitória 105.7, e para toda a galáxia em oifm.com.br. E já vou fazer logo a perguntinha de cara: como é que pode fazer um disco tão bom assim, cara? Programa histórico de hoje que sacramenta uma paquera de muito tempo, uma vontade de realizar um Ronca Ronca com este cidadão que está aqui, responsável por nós estarmos aqui. Isso é verdade. Que acaba de lançar um décimo de suas histórias, Música, Ídolos e Poder, do vinil ao download. E o mais interessante é que ele escreveu esse livro, já está em todas as livrarias do Brasa, mas assim como outras tantas pessoas que trabalham com música em qualquer área, poucas são as que têm a possibilidade de mostrar as suas músicas. Então eu falei: bonitão, o início do programa é seu. Na realidade, o programa é seu. São 120 minutos inteiramente dedicados a você. Comece do jeito como se você estivesse na cabine de controle do Jumboteco hoje, frenético, Nandão. Capota arriada, vidro abaixado, aquela sensação de liberdade. A curadoria e a co-curadoria tiraram todos os assentos. É, todo mundo em pé. Frenesi total no Jumboteco, meu amigo. Tudo isso para realizar um programa muito especial, como eu disse, com a presença de André Midani. Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Tranquilo? Quando você estava na TV lá de Niterói. Ah, Rádio Fluminense. Rádio Fluminense. A gente já tinha planejado fazer um programa juntos, é verdade, junto, é. Né? É, exato. Então, ou seja, 25 anos. É, 25. Depois de um namoro e um novato, chega hoje para um casamento, né? Chegamos na hora exata, porque estamos falando com o Brasil inteiro. Exatamente. Avise aos seus amigos, avise aos seus inimigos. André Midani com a gente ao vivo. É muita pressão no turbo, meu amigo. Nai baba tironga ni gomba muno. Eta sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. Tem olho verde, cabelo pintado na pele de bronze. Ai, ai, ai, ai. Repetindo pra quem chegou agora, hoje um boteco, sem assento, pressão total, ronca, ronca, até meia-noite. Com André Midani ao vivo. E lembrando que a relação completa das músicas que nós estamos mostrando de uma forma completamente descabelada amanhã no site da OFM, ofm.com.br. Aí ao fundo, DJ Dolores, nosso amigo. Andão, como é que a nossa torcida participa do programa de hoje? Como hoje estamos recebendo uma verdadeira lenda da música, a comunicação vai ser de uma forma diferente. Acesse o nosso... Aliás, envie um e-mail pra gente no roncaronca@oefm.com.br. Mais uma. roncaronca@oefm.com.br, valendo a partir de agora. Mande perguntas para o André. É, exatamente. É uma oportunidade absolutamente única que nós temos é de desfrutar a presença do André aqui. Já que falamos de internet, lembrar que roncaronca.com.br totalmente azeitado também, né? Muita informação. Passamos o fim de semana no Goiânia Noise, várias fotos, várias informações, enfim. Enfim é ótimo, né, cara? Enfim. Cara, não tem o que dizer, manda enfim, enfim. Esse aí é aquele projeto da guitarrada? Aquele... É, não é, mas não, né? Pode ser também, pode, né? Ser. Enfim. Na promoção que nós vamos dar sinal verde daqui a pouquinho, entre elas, entre as promoções, nós temos um livro, é isso? Um livro do André. Do Vinyl Download. Música, Ídolos e Poder do Vinyl Download, devidamente autografado por André Midani. Isso daqui a 10 minutos vale muito dinheiro no eBay, meu. Pra quem chegou agora hoje no Boteco, Nandão, mais uma vez o caminho para a nossa torcida participar do programa, por favor. Através do nosso e-mail, roncaronca@oefm.com.br. Fica à vontade. Mas a participação do André aqui, como eu disse no início do programa, é exatamente para nós que o conhecemos há tanto tempo. Tem gente que conhece o André que não sabe que conhece, né? O cara que comprou o disco dos Titãs, por exemplo. Uhum. Conhece o André tão bem quanto a gente. O cara que comprou o Jorge Ben. Não, vamos falar assim da turma mais jovem, né? Ah, tá. O cara que comprou o Rapa, por exemplo. Sei. Né? Então, a possibilidade é essa, do André e de outras pessoas, como a gente sempre traz aqui, de mostrar as suas músicas, o tipo de canção que ouve, enfim. André, você, entre as suas pepitas, você trouxe um artista absolutamente novo e que nós vamos introduzi-lo à nossa audiência. E quem seria? Eu não sei quem é. Eu sei quem produziu. Chico Neves. O artista se chama Jean da Silva. Essa é a ideia, hein? E eu gostei demais. saia, do lado do mar. Samba devagar, em cima do coco, debaixo da saia, do lado do mar. Samba devagar. Samba devagar. Samba devagar. Samba devagar. Samba devagar. Vas-y, viens, boy. Voyage dégage, ton horizon écrit des nouvelles pages. N'hésite pas, surtout pas, va voir ailleurs. Pour voir le monde, ça alourdira ton bagage. Y'a pas d'âge, pas de code, pas de recette, pas de vérité pour voir les choses. C'est sur place, pour être en face, pour être official, pour être un bonhomme, pour voir d'autres trucs, le forum des halles. Va voir ailleurs, boy, pour voir le monde. Fais pas comme ces cons qui répandent les mauvaises sons, qui ne cessent de croire que leur race est supérieure, ou ceux qu'imposent des religions t'insultent si t'es pas de la leur. C'est des superficiels. Si ma couleur était du sang, je serais donneur universel. J'utilise mes pas mes pigments, mais que je meurs si je mens. Je suis simplement citoyen de la race des vivants. S.O.B.A. en samba divagar. Divagar. 2000. Em cima do coco, debaixo da saia, do lado do mar. Samba devagar. Em cima do coco, debaixo da saia, do lado do mar. Samba devagar. Samba devagar. Samba devagar. Samba devagar. Samba Maurício, quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando. Eita. Aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. O som maneiro tá no fundo, Nandão. Esse aí é o CD Dia Santo, do nosso grande amigo Jamilson da Silva, o Jan da Silva. Tocou com furto do nosso grande amigo Yuka. Produzido, Recife, né? Produzido pelo Chico Neves. E trazido o disco, que nós não conhecíamos ainda. É. Pelo André Midani com a gente. É uma grande rede, né? André, aproveitando esse disco bastante recente da produção brasileira, muita gente pergunta, hoje em dia, em que as novidades abundam, né? Vem de todos os lados. Você desentope uma pia, vem 10 discos novos, DVD, enfim. A informação graça loucamente por todos os lugares. Muita gente pergunta exatamente, diante desse cardápio tão amplo e variado que nós temos hoje em dia, por onde a gente deve ir para prestar atenção em um artista? Nós temos um público gigante de gente muito jovem que tem uma vontade louca de trabalhar com música em todas as suas frentes, uma quantidade muito grande de gente envolvida realmente na produção, como músicos, como intérpretes, e as pessoas ficam meio desorientadas. Então, coincidentemente, essa semana, esse tipo de contato foi muito grande. Coincidentemente, com você aqui, esse pessoal que está nos ouvindo vai ter um tipo de luz dentro dessa situação. Por exemplo, no disco do que nós estamos aqui ao fundo, Jamilson, por onde a gente deve seguir para prestar atenção nessa produção dele ou de qualquer outro artista novo? Bom, primeiro eu ouvir o disco, né? Ouvir a melodia, ouvir a letra. Mas depois o mais importante é de olhar para a cara do artista, ou do futuro artista, desta pessoa que está começando a sua carreira. olhar para o fundo do olho dele, olhar para o significado do body language dele, saber qual é a sua, o seu desejo, a sua ambição, o seu narciso, a sua vontade, a sua audácia. Tudo isso é tão importante ou mais do que a melodia que ele faz, do que a letra que ele escreve. Tudo que vem dentro dele tem que surgir. E para surgir, não é na música e não é na letra. É surgir dentro da pessoa e da personalidade dele. Então, quando uma pessoa que hoje começa e que encontra uma pessoa que se interessa para a carreira dele, eu acho que a primeira coisa é que essa pessoa que se interessa pela carreira dele tem que olhar o sujeito. O que, que ele é? Generoso? Poderoso? Fraco? Tímido? Audacioso? E isso são as coisas que são importantes. A letra todo mundo faz um pouco melhor, um pouco pior. A música, a melodia também, todo mundo faz um pouco melhor ou pior. O que é o segredo, é quem transmite esta coisa para o público, de tal maneira que o público, ou uma parte do público, venha a se identificar, não somente com a letra, não somente com a música, mas com o ser da pessoa que é o veículo para cantar esta melodia e conversar sobre essa letra. Cair, descanso na mata serrinha. Nós temos uma edição do livro do André, Música, Ídolos e Poder, do vinil ao download, devidamente autografada, essa edição, para sortearmos entre quem participar do programa hoje. Atividade, hein? Exatamente em cima disso que você falou, André, o seu livro é meio que uma saga da sua história, tendo cara a cara o poder criativo artístico e, do outro lado, o poder, vamos dizer, administrativo, financeiro do outro, muitas vezes atrapalhando a ordem natural dessas coisas que você... Maurício, o outro era eu. Exatamente. Quem era do dinheiro era eu. Agora, quando você tem o dinheiro na mão, você tem que saber o que, que vai fazer com esse dinheiro, né? E dali que a gente volta ao papo anterior. Tenha dinheiro, tenha poder. Seja humilde com teu poder, seja parcimonioso com teu dinheiro e seja audacioso aonde você bota teu poder e teu dinheiro. Nandão, mais uma vez, o caminho por onde nossa torcida participa desse programa tão especial que durou apenas 26 anos. Para ser realizado. Mais adiante nós vamos comentar uma aposta que eu não sei se o André se lembra, que eu, ele, Liliane e Yussi fizemos há muito tempo atrás, num botequim em Botafogo, em que a história era caso o André lançasse o The Fall no Brasil, até então inédito, absolutamente virgem como banda importante que é ainda, estou falando de 22, 23 anos atrás, eu sairia nu pela Visconde Pirajá. O disco não foi lançado como nós imaginávamos e eu me poupei, né? Não fui lançado porque eu não queria que a colônia de Ipanemense passasse por esse vexame. Passasse por esse vexame num dia de desfile de carnaval. Certo. E, Nandão, por onde a nossa torcida participa? Através do nosso e-mail. Hoje, especialmente, atendemos pelo e-mail roncaronca@ufm.com.br. Faça sua pergunta para o André. Tem perguntinha? Guarda para depois. Perguntinha? Para quem? Para o André? Claro, para você. Mas são várias perguntinhas. Vou perguntar para você? Não, lógico que não. Durante a semana, eu comentando com várias pessoas que leram o livro do André, ou que simplesmente, principalmente, conhecem a história do André, ficaram muito animadas com a vinda dele aqui e colocaram para fora algumas questões que eu tenho aqui. De repente, se nós tivermos tempo... André, vê se isso aqui te lembra alguma coisa. ia dizendo, você tem que se cuidar. Se não vai ser muito chato ver você do lado de lá. Eu quero te ver aberto, quem avisa amigo é. Cê tem que ser maluco, cê tem que ser maluco. Todo mundo deixe de ser mal-humorado. Pegue a viola. Já é hora de ligar. Também já passei por isso. Agora sou do lado de cá. Eu quero te ver aberto. Quem avisa, amigo, é. Cê tem que ser maluco. Cê tem que ser maluco. Todo mundo deixe de ser mal-humorado. Dava lição, eu estou estudando aqui, estou tocando violão, então não sei se eu aprendi ali ou se aprendi a tocar violão. Essa é a Rita Lee do seu disco solo, Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que na realidade é um disco dos Mutantes, né? Estou aqui sentado no sol picando. E já começam a chegar, André, as perguntas de nossa audiência, de nossa torcida. É para você. É, vamos à primeira, Nandão? É, vamos lá. Bom, muita gente aqui, meu grande amigo Estevão Cazé. Ô, Estevão, brother, que beleza, hein? Tatiana Leal, Eduardo Brito, Museu de Arte Moderna e Arnaldo Nazário. O Dr. Pamplona, meu grande amigo, Valmor pergunta: André, qual o segredo para lidar com a vaidade das grandes estrelas? É admirar essa vaidade, é se alimentar dessa vaidade, é aceitar essa vaidade, é curtir essa vaidade. Isso que eu acho que eu, não há segredo, não. Há uma aceitação de que o artista tem que ser vaidoso, porque senão não vai ser um artista, não. Artista muito simples, artista sem vaidade. Olha, vou te dizer, é muito complicado ter sucesso, fazer sucesso. E ser um artista, mesmo que não faça sucesso, um artista pleno. Tem que ter vaidade, tem que ter excêntrico, narciso. Né? Essência é outra coisa. Não, excêntrico. Não, não. Vaidade. Entendi. Vaidade. Outra coisa, se você estivesse... Mas não, só um detalhe. Esse tipo de observação que o André tem há muito tempo, e por isso ele é quem é, né? E por isso ele é o único nome. Se eu tiver errado, você conserta a batatada aqui. Manda um momento batatada, o telefone toca lá, loucamente. Momento batatada! Não, mas é isso aí mesmo. Por isso ele é, André, se eu tiver errado. Não, pode atender, não tem problema não. Pode atender no ar mesmo. À vontade. Estamos ao vivo. Isso. Alô? Isso, Os mutantes ao fundo, é brincadeira. Tudo bem, João. Eu tô. Tá ao vivo pro Brasil. Eu tô no ar. Numa rádio. Na UFM. Um beijão. O outro, tchau. Beleza, tranquilo. Mas essa noção que o André tem do artista, né? O disco não existe sem um artista. Certo. É que fez com que ele seja, se eu tiver errado, você corrige, o único nome da indústria fonográfica sul-americana citado na lista, olha lá, citado numa lista que o Billboard fez dos 100 principais executivos do mundo do disco. Aqui debaixo, do Cone Sul, manja? Sei. Só tem ele. Mais atrás, eu comentei o negócio do poder do lado criativo, artístico, contra o administrativo financeiro. Esse colocou no lado financeiro, mas eu estava realmente colocando você, André, do outro lado. Por mais que você tivesse controle dos dois. Mas só que hoje em dia o seu livro trata exatamente disso. A música globalmente ficou entregue à turma do dinheiro, a turma do administrativo, a turma que não tem essa noção, que não percebe. Artista é mala, artista enche o saco, me perturba, me apurrinha todos os dias e, evidentemente, vende disco. Vendia, né? Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de relação. Felizmente, hoje a música é um outro tipo de produção, de relação, enfim. Mais adiante nós vamos, inclusive, ia falar dessa história também. Mas essa noção do André é que faz com que, principalmente no Brasil, é uma história global, como nós estamos falando, mas principalmente no Brasil, a gente tenha passado por momentos tão tristes, tão lamentáveis, no sentido de ver a arte, né, da música brasileira, certamente, sem nenhuma dúvida, a produção musical mais rica que nós temos no planeta. Já fizemos aqui uma perguntinha uma vez, né, qual seria a lista das cidades mais sonoras, as cidades mais musicais do planeta? E veio um monte de gente. E algumas cidades brasileiras, evidentemente, sempre estarão na frente. Então, essa noção dele, da arte, da música, é que hoje em dia você não encontra mais. E que hoje em dia propiciou exatamente uma relação completamente diferente, para a gente se ver livre desses pregos enferrujados, né, meu amigo? Outra perguntinha? Sim. André, se você estivesse começando hoje nesse negócio de música, teria alguma coisa que você não repetiria? Não, repito tudo. Né? Só que se eu tivesse 20 anos hoje, em 2008, as circunstâncias seriam totalmente diferentes. Então, não teria nem que repetir nada, teria que começar tudo. Mas se você me pergunta hoje, se olhando meus 20 anos de idade, se eu mudaria alguma coisa no, no cenário, não mudaria nada, não. Eu acho que eu fiz tudo da maior inocência, ingenuidade, força, filho da putiça, tudo que você quer imaginar. Que loucura. Você entraria no navio de novo? Aquele navio rumo à América do Sul? Hoje em dia o navio não é tão romântico quanto era, né? Mas se você quiser, entraria num foguete. Ok. Nandão, mais uma vez o endereço da participação da nossa torcida no Ronquinho de hoje, histórico, com André Midani ao vivo. É só chegar no nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br, faça sua pergunta, indagação, elogio, etc e tal. É, a gente vai subir pra Bolívia? É, vamos dar um pulado daqui a pouco, a gente volta, tá, né? Alto pra dedéu, né, cara? Vai. Oi, FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Agradecer a Eduardo Mota do Brasil, que gravou esse disco pra gente hoje. Calbook em Londres correu todas as lojas de disco para trazer Lester Young, Jam in the Blues, mas ele chega amanhã. Jam session. Quite often, these great artists gather and play ad lib hot music. It could be called a midnight symphony. Ronca, ronca. Essa semana troquei e-mail com Maurício Takara, do Hurt Mode. Mostramos terça-feira passada o disco dele, uma edição em vinil espetacular, e nossa audiência ficou bastante feliz. E combinamos uma entrada dele pelo telefone aqui. Se o Takara estiver ouvindo o programa, eu tô ligando teu celular e não tá acontecendo nada, maluco. Enfim, se não for hoje, será terça que vem. Já falamos e vamos até meia-noite com o assunto da nova produção musical, de novos artistas, de como virar as páginas do livro. E para quem quer se informar exatamente disso, da nova produção, de novas bandas, novos intérpretes, oinovosom.com.br. Se você tem uma banda, cadastre a sua banda lá. E a partir dali, muita coisa pode acontecer com você e com sua banda. oinovosom.com.br. André, por falar em novos sonhos, eu comprei essa semana um livro de entrevista da Rolling Stone, que saiu aqui no Brasil. Um monte de gente, né? De Bill Clinton a Mick Jagger, passando por... sei lá, um monte de gente. Jerry Garcia, do Grateful Dead, mas tem uma entrevista muito bacana da Patti Smith. E ela conta com detalhes. Até trouxe o livro, mas não vou perder tempo hoje lendo o pedaço em que ela conta a sensação que ela teve e os colegas dela de escola quando ouviram pela primeira vez o Doss, o Jim Morrison, o Bob Dylan com Like a Rolling Stone, como essas músicas reverteram a história da vida delas, como abriu um novo mundo, e a partir dali ela realmente passou a saber exatamente o que ela queria. E essa música que é o fundo do Lester Young, que é um documentário espetacular, uma imagem, o André vai falar dele, teve, e você narra isso no seu livro, exatamente esse poder devastador sobre a sua sensibilidade. E isso é uma coisa fundamental para que você tente passar um centésimo do que aconteceu. Um centésimo é completamente equivocada essa proporção, mas que você passa para a nossa audiência é como que você foi levado a outras regiões da sua existência vendo e ouvindo o Lester Young em Jamming the Blues. Bom, quando eu tinha 13 anos, pela primeira vez ouvi um disco, no fim da guerra, nunca tinha visto na minha frente um disco, um 78 de cera, que se caía no chão quebrava. E quando eu ouvi que saía daquela bolacha preta uma música, menino, eu me prometi, um dia eu vou trabalhar nisto. Os anos passaram e eu acabei sendo um confeiteiro. Os anos passaram e uma segunda-feira eu entrei num cinema e vi Jamming the Blues. Essa música que vocês estão ouvindo lá no fundo, que era uma revolução musical, uma revolução visual, uma revolução conceitual. Vi várias vezes, chorei muitas vezes. E eu pensei, bom, amanhã basta a confeitaria, eu vou trabalhar em disco. Isso era na França, em Paris. E uma semana depois eu já estava trabalhando em disco, o que me permitiu, poucos anos depois, chegar ao Brasil sendo um homem de disco que procurava um emprego aqui no Brasil para fazer discos. Tá, mas peraí. Só um minuto, chefia. Como assim chegar ao Brasil? A história de como você chega no Brasil é maravilhosa, né? O lance da guerra França-Argélia, coisa e tal. É, mas antes da chegada do André ao Brasil, esse impacto que ele teve com essa trilha aqui ao fundo, e é importante, essas imagens existem no YouTube, se procurar lá Jamming the Blues, você encontra, é um documentário. André, fala um pouquinho do que é isso, do que artisticamente. Artisticamente, primeiro, quando começa a primeira música deste vídeo, você imediatamente nota a modernidade da filmagem. E não somente a modernidade, que até hoje é moderna, a seriedade... Hoje mesmo ela está... Além da modernidade, uma coisa de maluco. Olha, se você tem acesso ao computador, ao YouTube, entre. Eu nunca tinha visto, vi através da informação da Adriana no livro e corri atrás dessa trilha, e é muito difícil o disco do Lester Young. O Ed Motta gravou do DVD que ele tem, do Jamming the Blues, é difícil. O Nandão procurou loucamente na internet, é difícil, e é uma coisa absolutamente genial. É o que qualquer artista hoje, de 2008, tenta fazer em relação à imagem. De volta com você a palavra, desculpa. Bom, de qualquer maneira, do lado produção, impressionante hoje é que a gente ouve um locutor dizendo, em 1940, isto é uma jam session, isso nos Estados Unidos. Como se nos Estados Unidos, naquela época, ninguém soubesse quem era o jazz. E ninguém sabia quem era o jazz. O jazz era uma música para negro, para preto, que somente tocava para um público preto e negro. A não ser algumas exceções. Alguns penetras. E quando o negro era filmado, como por exemplo o Louis Armstrong foi filmado, era para fazer o bom negro, aquele que faz palhaçada, que é engraçado... que é ótimo. Aqui, no Jamming the Blues, não. O fotógrafo é um judeu alemão, que inventou algumas técnicas de fotografias. Eu não sei nem como se chamaria, Maurício, mas eu aquela também, que você vê repetidas vezes em posturas diferentes a mesma figura. Você vê, por exemplo, a influência do Bauhaus. E por trás disso tudo, um sujeito chamado Norman Granz, que teve na vida do jazz uma importância inacreditável. Jazz at the Philharmonic. Foi o primeiro empresário que inventou fazer turnês no mundo inteiro com músicos de jazz maravilhosos, incluindo Charlie Parker, Lino Jacket, enfim, todo esse mundo. E de transformar esses concertos em disco. Depois ele vendeu essa companhia que era a Verve Records, depois fez a Pablo Records, na qual gravou Ella Fitzgerald com Cole Porter, Gershwin, etc, etc. Enfim, as pessoas que em 1940, 41, 42, que fizeram esse documentário sobre o que é o jazz, são pessoas que na história da música jazzística norte-americana ficaram como os grandes messias desta música, as pessoas mais sérias, mais dedicadas e mais amorosas da música, essas pessoas às quais a gente deve tanto carinho. E eu me pautei sobre essas pessoas e espero que eu tiver algum sucesso na minha carreira. Oi, FM. O Daniel Dantas, que foi libertado pelo presidente do Senado. Ronca, ronca. Vocês não estão entendendo nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Oi, não tem Fernando Pessoa. Esse é o disco do Buguinho, que opera o som da Nação Zumbi, que terça-feira o Benegão trouxe aqui e eu lafrei. Meti a mão. E o disco ficou pra gente mostrar. Mas André, voltando a esse impacto devastador do Jammin' the Blues na sua história, na sua vida, e puxando toda essa situação para 2008, do jeito que nós todos temos noção leve de como estão as coisas na música, você acha que uma menina de... Quantos anos você tinha na época? Quando você viu o Jammin' the Blues? Eu tinha até 19, né? 19, você acha que... Uma menina de 16, 17, 18, um cara de 19 anos, hoje em dia tem a mesma condição de... Um cara de 19 pode namorar uma menina de 16, né? É lógico, ou mais, né? Ou menos, talvez. Mas você acha que um jovem hoje pode ser atropelado por essa emoção que você teve com as coisas que estão aí nas suas vistas? É, com certeza, Maurício. Todo mundo pode ser atropelado dependendo da sensibilidade que a pessoa tem, pode ser atropelado pelas coisas mais chulas, né? Como eu poderia dizer. Como a gente poderia dizer, pode ser atropelado pelas coisas mais grandiosas, mais vulgares, mais gostosas. Tudo isso é uma relação muito humana entre as pessoas. Ser atropelado por música quer dizer ser atropelado por sentimentos. Então, em qualquer momento, em qualquer hora, dependendo de qualquer qualquer estilo, pode acontecer que você seja atropelado. Nandão, o programa está sendo gravado, né, cara? Com certeza. Então. Entre as perguntas, quer falar alguma coisa? Eu acabei de ser atropelado pela Camila, essa cantora francesa maravilhosa. Ah, trouxe o disco dela, hein? Trouxe. Então eu acho que mostrar, trouxe. Né? A Camila tem umas letras e uma musicalidade toda especial. A gente vê depois. Vem cá, não dá pra negociar uma hora a mais do programa, não? Uma horinha só. Duas horas? Uma horinha a mais. Mas eu disse que coletei umas perguntas de pessoas que, para quem eu disse que o André estaria aqui. E algumas perguntas bem objetivas. André, me dane com a gente no Ronca Ronca, ao vivo para todo o Brasil, para toda a galáxia. Uma delas é, André, aí uma coisa assim mais administrativa mesmo. E as pessoas falam muito disso porque a gente mostra muito o tipo de suporte. Por que que o single, o compacto no Brasil, não vinga ou não vingou nos últimos anos? O compacto não vingou em parte por causa de uma dessas sucessivas crises econômicas brasileiras. Em 1960, talvez. Havia uma crise no disco e havia uma crise econômica no país daquelas costumeiras. Os fabricantes de aparelhos e as companhias de disco chegaram a um acordo segundo o qual um tocadisco que tocasse 33 e 45 e 78 seria um tocadisco muito mais caro para o público do que um tocadisco que tocasse somente 33. Dali então, o famoso compacto 33 era o pior de todos os mundos, porque o som dele era diminuto, era ruim, era desafinado, enquanto que originalmente o som do 45 era o melhor e o mais puro de todo mundo. O 33 nasceu pela Colômbia americana e visava até música equivalente naquela época a 20 minutos por lado. O 45 não, fui buscar a qualidade dos 3 minutos. Aqui no Brasil chegamos ao pior, quer dizer, colocamos o som do 33 num padrão de 45 e foi um som horroroso que nunca satisfez a ninguém. Com o som do Buguinho ao fundo, Nandão, um abraço para Gustavo Garotinho, toda terça-feira sintonizado no Jumboteco. É, André, no seu livro, entre milhares de informações absolutamente inéditas que você passa, uma delas me deixou bastante curioso. Eu nunca soube que Johnny Mitchell tinha vindo ao Brasil. Essa informação circulou que ela esteve por aqui, esteve na sua casa, e nós vamos falar o que aconteceu na sua casa adiante, tá? Não, eu não conto uma história. Eu só conto a Johnny Mitchell se você não perguntar muito o que aconteceu na minha casa. Não, a Johnny Mitchell chegou uma sexta-feira de carnaval e fui embora no domingo de carnaval. Essa é a passagem dela pelo Brasil? Quer dizer, a passagem que eu... Que você conhece. Que eu conheço. Ah, né? Só foi essa, então, né? Ela chegou com o baterista dela, que era jamaicano, se instalou em casa, não gostou muito, porque havia mais 9 pessoas no apartamento, começou a molestar muito o Cat Stevens, que estava aí com meus convidados. E molestar em que sentido, assim? É, quer dizer, que o coitado do Cat, que era um viado, que não sei o quê, que viado era uma merda, que não sei o quê, não sei o quê. E o Cat, que era e é certamente, até hoje, uma pessoa extremamente delicada, chorando na mesa na frente de umas 10 pessoas, tanto o Chris Blackwell quanto eu achamos que não era uma coisa muito digna de se fazer por parte dela. E eu então disse a ela: por favor, cessa, acaba essa história com o Cat, porque você é minha convidada dentro da minha casa. E ela ainda teve o peito de me dizer: e você está me recebendo em casa porque eu sou uma artista conhecida. Eita! E eu disse a ela: não, eu estou te recebendo em casa porque você é convidado do Chris. E aí, então, te convida aí. O Chris que ele fala aqui é o Chris Blackwell. O Chris Blackwell é o dono da Island Records, o responsável pelo Bob Marley ter saído da Jamaica e ter chegado ao Brasil, a Tóquio, a Roma. Traffic, Cat Stevens. Entre outros, né? Que situação, uma mala, né? Um prego enferrujado fuderoso. Aí, não, o bom da história, Maurício, é que o namorado dela, que era aquele baterista jamaicano, tinha chegado com não sei quantos centenas de gramas, para não dizer quantos quilos, de maconha da Jamaica, que naquela hora era uma maconha maravilhosa. Então, quando a Joni Mitchell foi expulsa... Você chegou, você vaza, mas seu namorado fica... Quando a... Dá um bazar, Johnny, mas seu namorado... Que, ó, terça-feira que vem eu digo o nome do namorado da Joni Mitchell, o baterista jamaicano citado aqui. Dos anos... A gente vai 72. Descobrir. 72. A Vasconha, Chico Dub, terça-feira que vem ele diz qual é o nome do cidadão. Mas enfim, outra perguntinha direta, hein? Direta mesmo, você... Bom, enfim... Você, André, não é empresário, mas tem ou teve a sua influência em muitos artistas no globo terrestre. A pergunta objetiva é a seguinte: por que Tom Waits nunca veio ao Brasil, tendo sido, não é mais, eu acho que ele é da Island, durante tanto tempo artista de uma das gravadoras por onde você passou tanto tempo, a Warner? Porque, quer dizer, eu não sei se você teria alguma coisa a dizer sobre isso, mas as pessoas cobram muito. Como que um artista tão importante, tão influente, tão definitivo e referencial hoje em 2008, com uma história de décadas, nunca veio ao Brasil como Tom Waits? E você aqui? Eu não tenho ideia. Não, né? Então tá. Eu não tenho ideia. Old now. You're much older too. Segue o mistério, porque Tom Waits... Vem cá, não dá pra botar a Oi no canal e trazer o Tom Waits de uma vez por todas? Vamos ligar pro Bruno. We were all Essa foi demais. Tem certeza que tá sendo gravado o programa? Tá gravando aí, Macedo? Motoca. Tá? Que perilho, hein? Promoção valendo, né? Oh, yeah. Olha só, então vamos recapitular a bagaça aqui. Temos um livro, uma edição especial, mais do que especial. De luxo. De luxo. André Midani, Música, Ídolos e Poder, do vinil Download, autografado por ele, em 10 minutos, vai valer um dinheiro forte no eBay. A partir de agora, eu quero o livro do André, participe. E temos, a partir de agora, 5 ingressos duplos para Del Rey, a banda de nosso amigo China, impetrepando o cancioneiro de Bob Charles, popularmente conhecido como Roberto Carlos. Amanhã, o show é amanhã, é isso, Nandão? Amanhã. Quarta-feira, no Estúdio SP, na Rua Augusta, em São Paulo. Então, participe da promoção. Eu quero o livro do André, eu quero o ingresso duplo para o The Rey no Estúdio SP. Valendo a partir de agora. Nandão, qual é o caminho? Só mandar um e-mail pra gente no roncaronca@oefm.com.br. Vamos virar o disco, vamos virar a página, André. É, a gente toca primeiro ou você quer passar alguma informação sobre esse vinil aqui que está na minha mão? É, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, né? É, então vamos lá. É, 1982, creio. Eu tinha recebido do Peninha Pena Schmidt uma fita de um grupo absolutamente desconhecido naquela época que se chamava Ultraje a Rigor, o que na época era uma coisa meio estranha. E a canção que eu tinha recebido como demo era Inútil. A gente somos inútil. E eu achei isso tão genial. Me lembrou Águas de Março, do Tom Jobim. Me lembrou Construção, do Chico Buarque. E de uma certa maneira, ainda mais importante do que tudo isso, porque fotografava uma situação brasileira de maneira absolutamente letal. E eu andava com essa fita nas festas de fim de semana, mostrando para as pessoas, disc jockeys, pessoas influentes, Walter Clark, eu me lembro, naquela época. E todo mundo olhava para mim naquele momento e dizia, ou dizia não, pensava, e ouvia no olhar deles: o Midani ficou louco, o Midani ficou louco. E um dia, essa música se tornou da maior importância. Ou da maior importância, eu vou contar depois de você tocar essa música, Maurício. Vou cantar tudo de novo? Ronca, ronca. FM. Cab combs a snake, trying to rake in that last night's fare. And a solitary sailor who spends the facts of his life like small change on strangers. Pauses inside peacoat pocket for a welcome 25 cents. É o negócio do Malcolm, né? Malcolm. Tem o Malcolm McLaren e tem o Malcolm Tato. Ah, sim. Então, esse negócio de vinil é um espetáculo, mas volta e meia dá o Malcolm. Malcolm Tato. Vamos ver se agora vai. Foi? Beleza. É um vinil isso. Pensando que nós é indigente, inútil. A gente somos inútil.

Nandão não estaria aqui, nem eu, muito menos eu, fissuradinho em disco, correr atrás das novidades, da velharia, não sei o que. Então, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Airplane, pela mãe do guarda, maluco. Arruma um tempinho pra gente aproveitar o cara aqui. Sabe pra onde ele vai semana que vem? Damasco. Nessa frutinha que tu come aí todo dia, não, maluco. É longe pra Dedéu, é a cidade dele. Ele vai pra lá, cara. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro. André, sabe mais uma das coincidências que ligam a gente? Eu sou louco, tarado pelo nome Damasco. Se um dia eu tiver alguma coisa, uma loja de disco, uma casa noturna, uma casa de show, vem mais um pouquinho, Nandão, por favor. É o nome, um dos três nomes, beleza. Na lista, um deles é Damasco. Eu acho lindo, sonoro, tem uma onda, e é a sua cidade, né, cara? E se você for para Damasco, e for para a cidade velha de Damasco, que deve ter assim, tipo, 3 mil anos, 500. E tá até hoje, da mesma maneira. Você vai ficar impressionado. Você entra numa loja de antiguidade. A antiguidade mais recente é 500 anos, né? A mais velha deve ter 3 mil anos. Yeah. O mármore dos passos que as pessoas circulam já não é mais reto, é já todo curvado. De tanto mármore que já se foi. Enfim, Airplane, é um toque pra você bacana. Se liga, maluco. Pedra, vinho, coco, vinho, água, hidro, vida, ol, ponte, forte, aço, sol. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu. Oi, FM. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele A Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê. Porque... É pau, é pedra. André, você que viu passar do seu lado e alguns mais distantes todos os principais e não tão importantes nomes da música brasileira, tem alguma dúvida que o Tom Jobim é o principal representante do nosso som? Não, claro que não. Não, né? Não, não tem. Mesmo se eu achasse, eu seria mesmo daqui. Mesmo que você achasse que ele não é. Não, eu não acho. Acho que ele é o maior representante nosso. Eu acho que é o grande compositor clássico brasileiro. A coisa melhor, os austríacos têm... que nos apresentaram, não sei quem, os alemães, Wagner, Beethoven, tudo. Nós temos Tom Jobim. Isso com certeza. Agora, se não achasse também, eu não ia falar. Porque, descendo, eu queria dizer uma coisa. Aqui embaixo dessa rádio Oi FM, tão sofisticada, tão bonita, tão aconchegante, quando a gente chega lá embaixo, parece Blade Runner. É verdade. Não é? Total. Então, imagina o Blade Runner se ia ficar... dizendo que o Tom Jobim não é o maior. É, não, nenhuma chance. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama. Airplane, estamos aguardando a sua resposta, hein, cara? Pela mãe do guarda. É o resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Mas enfim, tirando o Tom Jobim, que é uma unanimidade. Obrigado, obrigado. Quem mandou você dar essa ideia aí? Que é o número um, né? Pra ser mais fácil. E qual foi o artista mais impressionante? Você no início falou uma coisa muito interessante, né? Não precisa, por mais que você tenha que conhecer a letra, a música, mas o que está por trás do músico, do intérprete, é o que mais é importante. E todos eles passaram pela sua frente, o Tom Jobim é o número um. Tirando o Tom Jobim, qual o artista que mais te deixou derrubado, assim, no sentido da capacidade dele? Falou, nossa senhora... Jorge Ben, Caetano, Gilberto Gil. Sai do Brasil. Saindo do Brasil. Saindo do Brasil. Saindo do Brasil. James Joplin. Você chegou a cruzar um bigode com ela? Não. Nem bigode, nem outra coisa. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Nesse próximo fim de semana acontece em Brasília uma situação das mais interessantes. El Mapa de Todos, música, cultura digital e integración. Babassônicos da Argentina, Turbopótamos do Peru, Javiera Mena do Chile, Mundo Livre daqui da gente, Senhor Chinarro da Espanha, Dante Inferno do Uruguai, La Quimera del Tango da Argentina, Azevedo Silva de Portugal. Muitos artistas que circulam por essa música pouco divulgada, infelizmente pouco conhecida. De 27 a 29 de novembro, no Espaço Brasil Telecom, em Brasília. Para quem está por ali ou quem está lá, um evento totalmente imperdível. Debates, oficinas e várias apresentações desses nomes que felizmente estão vindo ao Brasil. Por falar nessa situação, El Mapa de Todos, André, já está aqui no fundo uma banda que infelizmente não tem o seu devido reconhecimento no Brasil. Para poder chegar. Café Tacuba, México. Olha. Necesito cantar. Mover el aire, crear sonido. Para poder aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Rapaz, por que, Nandão, você como curador do Ronca Ronca, o tempo passa tão rápido, cara? Tem noção, não? Não. Quantos minutos de promoção nós temos ainda para o livro Música, Ídolos e Poder do Vinil ao Download? Uma edição apenas, devidamente autografada por André Medani com a gente aqui, e 5 ingressos duplos para amanhã, Del Rey, China Empetrepando, junto com a rapaziada do Mombojó, que formata a alavanca Brief Starter, o Del Rey, amanhã no Estúdio SP ali na Rua Augusta. Temos 5 ingressos duplos. Basta mandar um e-mail dizendo: eu quero o livro, eu quero o ingresso duplo para o Del Rey. Manda para onde, Nandão? Para o nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Túlio Brasil Vilela tá por aqui, Renato Nossa, Silva, muita responsa, hein? Cláudio Santos, Denis Silva, Keila, Thiago, Eduardo, Jorge Pereira, gente pra caramba mandando pergunta, daqui a pouco a gente comenta. Bom, sexta-feira... E BH até agora nada, meu brother. E Airplane? Pô, vou ter que mandar outra vinheta aqui. Tá ligando pra responsa lá. Aí, olha lá. Não, porque, mas é legal que a gente marca uma outra edição. É, lógico, porque a situação é essa. É, o Ronca Ronca é rede. Rede OFM. É. Nós vamos para todas as praças da OFM, que nós já falamos aqui: BH, Fortaleza, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Berlândia e Vitória. E existe uma série de compromissos, de outros programas, de horários. Exatamente. Né? Então, às vezes, não dá. Então é isso, não dá. Quantos minutos restam? De promoção 5, de programa mais 7. Bom, sexta-feira, dia 28/11, 9h30, vai ter o nosso grande amigo Jonas Sá lá no Cinematec, em Botafogo. O Jonas Sá tá devendo uma... Tá devendo, não. Nós estamos devendo a ele. É a possibilidade dele vir aqui, né? Alinhavar, formatar a história dele chegar... No Ronca Ronca. É isso aí. Jonas Sá, dia 28, sexta-feira, lá no Cinematec Botafogo. E dia 27, Fiteiro Cultural, galera do Multiplicidade, lá no Oi Futuro. Um remake de One Plus One, de Jean-Luc Godard. É, uma coisa doida. Finíssima, opa, malandro. Opa, bota fino nisso. Bota fino nisso. Rapaz, mas, André, a situação é a seguinte, cara. É, nós levamos mais de 20 anos para cruzarmos o bigode aqui, num programa ao vivo. Agora, o tempo passou rápido pra caramba. Nós não mostramos um terço dos discos. Você, obviamente. Várias perguntas aqui feitas pela nossa torcida. Terça-feira que vem, você vai estar indo abaixo? Terça-feira que vem, eu estou em São Paulo. Ah, tá. Mas enfim, mas terças que vem, até, vamos dizer, fim de janeiro, eu estou aqui às ordens. Então, logo pra dizer, ronco, ronco. Tá gravando? Claro! Mas logo no início do programa você comentou o Jam in the Blues, falando da jam session, dos músicos negros, da plateia branca que não chegava, não sei o que, babá. Uma das perguntinhas que eu recebi durante a semana, e você sendo uma pessoa tão ligada à música negra, de qualquer origem que ela chegue, a perguntinha era essa: por que a música negra? Vamos entender a música negra, sim, Lokua Kanza. Vamos entender a música negra, George Clinton Parliament, ou Miles Davis, ou... A música negra. John Lee Hooker. É, exatamente. Não por... branca, feito por negro, né? Isso. Porque essa música nunca foi devidamente mostrada, compreendida num país essencialmente negro como o Brasa. Nunca tocou em rádio. Já ouviu Lokua Kanza no rádio? Não? Eu vou te dizer, eu achava que você ia me perguntar por que nunca fui muito tocado nas rádios no Norte América. Sim. Eu estava pronto a te dizer porque as rádios norte-americanas são dominadas por religiosos protestante. A cristandade trouxe uma censura muito grande a qualquer ato sexual. E a música negra, na sua plenitude, é putaria. Não, putaria você é uma vulgaridade. Eu nunca mais vou aparecer nesse programa. Eu, por favor, deixa eu falar, porque eu lamento ter ficado 2 horas aqui para acabar ouvindo uma coriceria desta. Não é? Juro, beba, aí, vai dizer, é putaria. É. Olha, que boa putaria é essa. E começou na sua casa. Claro, todas as putarias podem começar na casa de alguém. Não, desculpa, André, vamos lá. Você não tem que pedir desculpa. Não, eu acho que há uma censura, se você quiser, no mundo branco, criado como cristão, tem uma visão do mundo negro, criado por orixás, que é completamente diferente, completamente castrador. Mas aí, tirando esse negócio da música negra, não ter tido nunca esse espaço que a gente gostaria, eu já contei algumas vezes aqui, ou já contei? Acho que não. A história da Rádio Fluminense, que a ideia era mudar exatamente para essa coisa da música negra, não sei o que, e nós ouvimos o Café Tacuba, que representa a música mexicana ou a música latina de uma maneira tão espetacular e tão pouco compreendida por aqui, e que vai mais ou menos na mesma direção, no mesmo barco, né? De determinados estilos, determinadas comunicações que a gente não consegue entender, não consegue colocar adiante. E nós estamos aqui, Nandão, toda terça-feira, exatamente para mostrar um pouco dessa cultura gigante, né? Da música negra, da música mexicana, da música latina, como nós falamos do fim de semana que vem em Brasília. É um mapa de todos, música, cultura digital, integración, que vai acontecer lá. Acabou o programa. Nem sei por que eu vi aqui. Nandão, durante a semana, vai entrar em contato com o vencedor da promoção com o livro do André, Música, Ídolos e Poder, que vinil download. E com os 5 que faturaram o ingresso duplo para o Del Rey, amanhã, no Estúdio SP, na Rua Augusto. E vai ter dia 30, Rabotnik, ali no Jockey, né? Ah, é. O Estevão tá avisando aqui. Jockey, né, Estevão? Jockey Club. Qual é a informação completa do Rabotnik? Rabotnik, dia 30, no Jockey Club. Ah, tá. Então, fechando, André. Esse disco surgiu na sua casa, né? Com a Joni Mitchell ali sendo... Não, a Joni Mitchell era uma outra história. Ah, é outra história? Eu pensei que fosse ali. História. Essa da Joni Mitchell foi o carnaval que a gente mencionou antes. O disco do Jule Beba, do Gil e do Jorge, nasceu na vinda do Clapton, que passou uma semana de férias no Brasil e queria conhecer um pouco os músicos e as músicas brasileiras. Quando digo os músicos, claro, os músicos e as músicas podiam ser as musas brasileiras. E então o manager dele, Stickwell, me pediu para organizar em casa uma reunião com os artistas mais significativos que nós tivéssemos, né? Para apresentar para ele e ele se apresentar para eles. E então havia Caetano, Gil, Jorge, Erasmo, Rita e talvez esqueça aqui uma meia dúzia deles. E a um determinado momento da noite o Clapton tinha chegado com sua guitarra. Eu não me lembro do Gil, quem for que seja, Cat Stevens ou quem for que seja que estava lá, ter chegado com guitarra, mas a um determinado momento, ou violão, né? A um determinado momento estava todo mundo com suas guitarras e seus violões. E então se formou uma roda na qual estava o Jorge, o Gil, o Clapton e o Cat Stevens. E começaram assim, roda assim, tipo acampamento índio, né? Dos norte-americanos lá. Cada um tocando o seu, devagar, chegando por aqui, chegando por lá. Dali o Cat diz, eu não sou guitarrista, eu caí fora. Aí ficaram o Clapton, o Gil e o Jorge. Isso, os três tocando, demorou assim tipo, sei lá, meia hora, 40 minutos. E o Clapton diz, pra mim tá bom. Aí ficaram o Gil e o Jorge. O Jorge, que é uma pessoa genialmente primitiva, genialmente brasileira, como o Gil, que é Jorge, genuinamente brasileira, mas não genuinamente primitivo, se encontram um frente ao outro, discutindo o que é o ritmo e quem é o dono do ritmo. Aí o Jorge está lá, né? Tocando aquele violãozinho dele. E o Gil quer tirar do Jorge a iniciativa de ser o pai de santo que tem o ritmo. E o Jorge não tem nem aí, né? Parece um Ronaldo Golias. Toca, toca, toca. E o Gil faz o impossível para roubar essa iniciativa do ritmo. Que só músico sabe o que quer dizer isso. Aí o Gil começou a fazer ginásticas maravilhosas. O Gil chegava a momentos extraordinários de performance que eu pessoalmente nunca tinha ouvido uma coisa de tanta poder, tanta potência, tanta imaginação, tentando tirar daquele outro chamado Jorge Ben a iniciativa do ritmo. E o Gil chegava feito avião de caça. Ou melhor, ave de rapina, pegando esse ritmo. Aí de vez em quando o Gil pegava o ritmo, sim. Aí voava, não sei o quê. O outro ficava lá, daqui a 2 minutos ou 2 segundos depois, ele estava dono do ritmo outra vez. E essa reunião em casa foi para mim, certamente. O mais bonito momento que eu tive na minha vida em ver dois artistas igualmente geniais, por motivos completamente diferentes, se disputar a alma da música. E até hoje eu agradeço poder tido o privilégio de ter essas duas pessoas na minha casa, nessa circunstância, para ouvir essa obra-prima. Agradecer a participação da nossa torcida, agradecer a audiência de nossa torcida, muitas vezes, ou em sua totalidade, silenciosa, porque tem isso, né, Nandão? Quem participa aqui é um percentual muito baixo de quem não tem um computador, né? Falamos num país essencialmente miserável. Como ele disse, a gente vai descer aqui agora, a gente vai sair da UFM. Lady Hunter. É, meu amigo, o bicho vai pegar aqui embaixo. Então, por isso estamos em frequência modulada em rádio. Podemos levar o som da UFM, do Ronca Ronca, a todas essas praças que a gente comunica no início do programa. E pela internet, para toda a galáxia. Então, o programa de hoje, absolutamente histórico, contando com a presença do nosso queridíssimo André Midani. André, agradecer a sua presença. Por favor, Maurício. A partir de amanhã, essa edição do Ronca Ronca já estará disponível no site da UFM. Para quem perdeu, você comunica: ó, o André esteve lá, mostrou como a música deve ser compreendida, como o artista deve ser entendido, como que a gente deve juntar essas pontas todas para fazer nossas vidas mais felizes, nossos tímpanos mais saudáveis e sempre andarmos em frente, como essa história maravilhosa. Tá, gravou o negócio? Parece que sim. Obrigado, André. Vamos marcar o segundo volume da sua vinda aqui, porque a história não chegou nem aos 5 minutos do primeiro tempo, né? É, mas eu vou te dizer, eu estou muito feliz. Não, eu estou muito feliz porque eu me lembro de ter pensado. André, o lance é o seguinte: a rede vai cortar. Nós vamos passar Noite. Boa noite. Exatamente. Foi muito bom. Então, vamos repetir outro dia. Não, quando você quiser, você chegando de São Paulo, de Damasco, de Moscou ou de Montevidéu, você entra em contato com a gente, que mais uma vez André Midani estará no Ronca Ronca para satisfazer a nossa vida musical. Obrigado, beijinhos. Terça-feira a gente volta. Beijinho. E comprou o livro, hein? Oh, yeah. Comprou o livro. O livro é muito bom. Um espetáculo. André Midani, música, ídolos e poder, do vinil ao download em todas as livrarias do Brasa. Jucão, um beijo. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou... Ronca, Ronca.